llegó a dar 5-0, o quanto era da 5-0, pronto. 7, voo 9050 da colagem autorizada da 1-0, venta 1-0 grau 5-9. Autorizada colagem 1-0 para voo 9050. Gol 9050, decolado aos 3:30, controle agora 120.8, boa viagem. Um abraço, amigo, boa noite. Controle, boa, 9050 está contigo de novo. 9050, contato radar, suba 360. 360, sim. Salvador, bom dia, Orçamento 63. Salvador, 52. Postinha 6251, informação Eco. Ajuste no 013. Mais um minutinho pra cópia. Salvador, 6351. Salvador, 51. Rochner 6251, pronto pra cópia? Pronto, né, 251. Autorizado Salvador, Guarulhos, via Upzulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota. Decolada pista 10, com a primeira curva à direita. Transponder 5070 e o controle Salvador 120.8. Autorizado para Guarulhos, pela Upzulu 16, nível 360, da El Leda, após Leda Bridge. Interceptando a rota aerovia. Decolada pista 10, com coro direita, 5070 para o plano, controle 120.8, 6310, 21.0. Afirmativa, Schneider 6251, o protegimento foi correto, aporte ponto para pushback e acionamento. Preparamos. Salvador, é o Mike Hotel Zulu para ingresso na Alfa. Autorizado, Mike Hotel Zulu, ingressar na Alfa e prosseguir para o local de giro de motores aqui entre a Fox e a Golf, deixando a Fox livre. 6251, botão 10, vai pegar, espera. 2A, chama o táxi 6251 no chão. Táxi, Oceania 251-1968 a bordo. Nós temos 3 horas e 50 minutos, Galeão. Estou táxi a Pátio, Índia, no ponto de escala Pistina 014, 1 no 8, 95, ajustando 1013, Oceania 251, boa viagem. Aqui é o Alfa Índia 895, Ponto Zero, muito obrigado. Salvador, eu chamei a minha 251, Central. 251, autorizado, alinhagem decolar, pistão 1-0, vento 1-0 graus, com meia dúzia de nós. Alinhagem decolar, pistão 1-0, chamei a minha 251, Central. Postner 62, 51, decolada aos 59, controle agora 120, décima 8, boa viagem. 62, 51, Postner, pode confirmando para alocar 5070, ok? 5070 no transponder. Obrigado. Controle Salvador, Oceané 6251, na cruzão no 1500, peça, perfil da Helena. 6251, contato radar, subou 360, direto da Helena. Vai ter possibilidade de voar a posição Leda? Autorizado. Em voa Leda, Oceané 6251.